apêndice, salvação disponível para todos. Deus quer que você viva uma vida abundante. Ele é apaixonado por você e pelo plano que tem para sua vida. Porém, há apenas uma forma de começar a jornada rumo ao seu destino, recebendo salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Através da morte e da ressurreição de Jesus, Deus abriu caminho para que você entre em seu reino como um filho amado ou uma filha amada. O sacrifício de Jesus na cruz tornou a vida abundante e eterna disponível para você. Não há nada que possa ser feito para conquistá-la. A fim de receber esse presente precioso, primeiro reconheça o seu pecado de viver independente do seu Criador, pois essa é a raiz de todos os pecados que você já cometeu. Esse arrependimento é uma parte vital do recebimento da salvação. Pedro deixou claro no dia em que 5.000 foram salvos no livro de Atos: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3, verso 19. A Bíblia declara que cada um de nós nasceu escravo do pecado. Essa escravidão tem sua raiz no pecado de Adão, que iniciou o padrão de desobediência voluntária. O arrependimento é a escolha de parar de obedecer a si mesmo e a Satanás, o pai da mentira, e voltar-se em obediência para o seu novo Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a própria vida por você. Você deve dar a Jesus o senhorio da sua vida. Fazer de Jesus seu Senhor significa torná-lo dono da sua vida, espírito, alma e corpo, tudo o que você é e possui. A autoridade dele sobre a sua vida se torna absoluta. No momento em que fizer isso, Deus o libertará da escuridão e o levará à luz e à glória de seu reino. Você simplesmente sai da morte para a vida, torna-se filho dele. Se quiser receber salvação através de Jesus, ore essas palavras: Deus que está nos céus, reconheço que sou um pecador e não tenho alcançado o seu padrão de justiça. Mereço ser julgado na eternidade pelos meus pecados. Obrigado por não me deixar nesse estado, pois creio que o Senhor enviou Jesus Cristo, seu único filho, que nasceu da Virgem Maria, para morrer por mim e levar meu julgamento na cruz. Creio que ele ressuscitou no terceiro dia e agora está sentado à sua direita como meu Senhor e Salvador. Então, no dia de hoje, eu me arrependo de viver independente do Senhor e entrego minha vida inteiramente ao senhorio de Jesus. Jesus, eu o confesso como meu Senhor e Salvador. Entre em minha vida através do seu Espírito e me transforma em um filho de Deus. Eu renuncio às coisas das trevas e de hoje em diante não viverei mais para mim mesmo, mas pela sua graça viverei pelo Senhor que se entregou por mim para que eu vivesse para sempre. Obrigado, Senhor. Minha vida agora está completamente nas suas mãos e, de acordo com a sua palavra, nunca serei envergonhado. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Eu o encorajo a compartilhar essa novidade maravilhosa com outro cristão. Também é importante que você se junte a uma igreja local que acredite na Bíblia e se conecte com outros que possam encorajar você na sua nova fé. Sinta-se à vontade para fazer contato com o nosso ministério. Visite o nosso site para lhe ajudarmos a encontrar uma igreja na sua área. Você acabou de embarcar na jornada mais extraordinária. Que você cresça em revelação, graça e amizade com Deus todos os dias. Gostou da leitura? Se sentiu abençoado? Então lhe peço, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, para que, assim como você, outras pessoas também sejam abençoadas. Um forte abraço!